preciso olhar pro seu sorriso, entender que é só isso que me deixa feliz. Preciso olhar pro seu olhar e ver que esse é o lugar que eu sempre quis. O brilho dela exala nos meus olhos. Quando tô perto, abraço. Quando tô longe, quase choro e imploro pra que acabe essas brigas bobas. Apesar que no fim essas brigas aparenta ser boa. Se acertamos, se amamos, sem caô. Não sei como se encontramos. Você que me encontrou, eu nem vi que você me olhava diferente. Nem vi que algo ia rolar com a gente. Nem vi que comigo tu ficava contente. Só vi que o antigo eu agora virou a gente. Nunca pensei em encontrar uma garota rosa. Te levei na próxima com um bilhete e uma rosa. Teatros, namorados, eu no bonde lotado. Nem pensava no passado, como era bom estar ao seu lado aí. Preciso olhar pro seu sorriso e entender que é só isso que me deixa feliz. Preciso olhar pro seu olhar e ver que esse é o lugar que eu sempre quis. Preciso olhar pro seu sorriso e entender que é só isso que me deixa feliz. Preciso olhar pro seu olhar e ver que esse é o lugar. Então, putz, lembra aquela fita que rolou no caixa da Americanas e meu cartão não passou. Eu não curto quiosque no bosque, nem que enrosque. Só imagino no futuro nosso filho de risadas, abraço, beijo como me diverti. Se eu filme lá nascimento, putz, nem vi. Importante era estar, era poder te tocar, era poder falar que aqui é um bom lugar. Pra sempre, como assim, tão de repente, de umas brigas e outras não íamos dar pra frente. Eu te amava a cada passo debaixo da paixão, mas a cegueira não vê que isso é pura ilusão. Como pode ser tão bom, algo tão provocante? Me pego sentado ao lado com uma mão com meu diamante. Eu te vi se olhar pra trás, você fingindo me conhecer. Eu te amava cada vez mais, ainda por 2 anos espero você. Preciso olhar pro seu sorriso e entender que é só isso que me deixa feliz. Preciso olhar pro seu olhar e ver que esse é o lugar que eu sempre quis. Preciso olhar pro seu sorriso e entender que é só isso que me deixa feliz. Preciso olhar pro seu olhar e ver que esse é o lugar que eu sempre quis. Preciso olhar pro seu sorriso e entender que é só isso que me deixa feliz. Preciso olhar pro seu olhar e ver que esse é o lugar que eu sempre quis.